terror. O ar é triste, tem aglomeração. Sirenes, viaturas, calibres 12.38. Veja as manchas no chão. O carro preto e branco define a tração. 17 caiu pelo painel, CD na mão. A arma foi Glock, fulano sem pop. 5 na cabeça, passaporte pra morte. A sigla IML define o seu caminho. Oitava gaveta na geladeira. Um cadáver decomposto do estilo que boia no rio. De ponto pra pesquisa, olha o ponto do legista. Pobre é fundamental pra medicina. Corta cérebro, arranca o pulmão. Abre o peito no meio e come o coração. É míssil teleguiado, controle remoto. Marionete do sistema brasileiro de corpos. Sei que os porcos batem palmas pro meu caixão. Que delírio no cemitério, na detenção. Com nosso sangue escorrendo no chão. Querem grampo no meu pulso, me ver apodrecendo no X de uma delegacia. Esperando na febre, é quarta-feira meu junco. A minha visita, se pá um risco de cocaína. Querem ver o meu ódio, minha semi-automática jogando na rota. Vela acesa, meus pêsames. Outro cadáver, pá, outra vítima morta. Que querem de quebrada com na cinta e o bolso entupido. Intrujando um toca-fita e dando 5G pro seu filho. Uma R15 fodendo um carro forte. Uma R15 num banco bebendo seu sangue em busca do cofre. Uma facada no peito do pilantra. Uma rajada nos playboys filhos da puta. Diz um bifórum tirando um racha com suas piranhas. Bomba relógio no seu escritório. Quero ver me olhar com nojo. Sem fax, computador, celular no seu velório. Não vou estar no chão te estendendo a mão ou comendo seu lixo. Use o seu dinheiro pras putas das boates, pra faculdade do seu inútil filho. Use o dinheiro pra um whisky, carro, esporte, pro buffet, num hotel de luxo. No cheiro da sua farinha tenho dignidade. Não meto os canos na sua raça, não vejo futuro. Real salute, bala 12, lagosta, caviar. Faço o seu papel, não abro o vidro no farol. Não estendo o pulso com um Rolex. Pra 380 não atiraram, pra não ver um moleque com o nariz escorrendo. Com roupas rasgadas, queimado de cigarro. Feridas no corpo, fedendo. Se fodendo, mendigando dinheiro. Pra uma mãe, um pai, filhos da puta. Pra cachaça, cigarro, crack, de neurose, desespero. Aí o sangue sobe, tem que ter enterro. Tiro de escopeta na cara, o cu queimando pelo corpo inteiro. Pelo corpo inteiro. Aí você atrás das grades, aí você com um ferro fazendo um boy, paga pedágio. Seu B.O. num carro forte, assalto a banco. São apenas peças de um jogo, onde matar ladrão é o mais fácil, é o aceitável. Aqui se joga na cadeia, não é pra se regenerar. É pra ver detento se matar. Se joga crack na favela e se espera o resultado. Abra cadabra, chove finado. Já assinei um 12, sei como é lá dentro. Aqui fora descobri que detento. Tem rótulo na testa, tatuagem, carimbo. Pra sempre detento, eterno marionete. Caí na armadilha, faça o contrário, fulano. Aposente os calibres, dispensa farinha, disfarça a quadrilha. Raciocino com o cérebro, não com os calibres. O meu caminho, o mesmo traço, é dum-dum. Facção, bem longe do crime. É o sistema brincando de marionetes. Brincando de marionetes. É o sistema brincando de marionetes. Brincando de marionetes. É o sistema brincando de marionetes. De braços abertos sobre a cabeça de outro cadáver está Jesus, dando como prêmio a sua bênção e aceitando quem quer que seja sob a sua cruz. Não pede holerite, não olha a cor, não puxa o DVC. Não importa se fez faculdade, se tem curso superior ou se derrubou uns três antes de morrer. Nunca li a Bíblia, mal passei em porta de igreja. Nunca botei fé em religião, só tenho Deus. Uma certeza que aqui no inferno até o diabo tem perdão, vai pra cima. Que todo homem merece misericórdia, a graça de Nossa Senhora Aparecida. O detento puxando quatro de ponta, revezando seu sono atrás das grades. Enquanto uns dormem, outros sonham com a liberdade. O moleque com a mão estendida, querendo um pedaço de hot dog. Se contentando, ficando feliz com o resto da sua fanta, apenas um gole. O mano HIV positivo na UTI, na cama do hospital. Ou deficiente sem sorriso, que sonha com sua moeda de 5, 10, 25, qualquer real se segura na mão de Deus e vai. Diz o verso da canção: mansão, iate, ouro, dólar, não em vão, preto ou branco, pobre ou rico, pro buraco só leva um caixão. 180 por hora, passou estilo carro de corrida. Pacoteira no bolso, Honda Civic instalado de cocaína. O perfil do jovem de bem, brasileiro do tipo que queima índio com álcool. Santo, o filho do juiz, o bom exemplo. A justiça no Brasil é pro detento na detenção, que destrói o pavilhão com as mãos. Botafogo joga pedra no PM, cuzão. Aí o promotor condena, cola Globo, SBT, revista Veja, querendo a notícia. O nosso sangue é manchete pro empresário que ouve a vida do rádio do seu carro, com seu motorista 111 no saco. Isso sim que é justiça. Sua raça cheira a mata, derrete o cachimbo. Paga o honorário, pai, pro advogado, tá lá pra tirar. E o delegado sorrindo, mas se a minha tá na cinta, se liga na bronca. Sou assassino, confesso, sem defesa. 30 de ponta, se enquadram minha goma, reviram a gaveta, já era o guarda-roupa. Abrem o som, a TV, atrás de flagrante, vários chutes na boca. Desrespeitam minha mulher, a minha filha. Sem mandato, um batalhão de gambé na minha sala, dando coronhada, apavorando a minha família. Não fui criado nos jardins, nem no Morumbi. Não me hospedo em hotel 5 estrelas. Não tenho motorista e uma BMW esperando por mim. Nasci pra assalto a banco e carro forte, pra ser o elo da farinha, da playboyzada pra favela. O justiceiro que respira a morte, o assassino que abre sua cabeça no meio por dinheiro, ou o sequestrador que te queima, te tortura, te esfaqueia no cativeiro, que pega o seu filho pelo pescoço de refém, exige carro, armas e espalha os miolos dele como se fosse um cachorro. Como se fosse ninguém, só o livro, a caneta, o lápis, o caderno. Evitam que o Eduardo do céu seja o Eduardo do inferno. Esqueça toda essa porra de BO, fita boa, armamento, é tudo ilusão. Dê um abraço no seu pai, sua mãe, sua mina, isso sim é real, não dá sangue, não dá caixão. Seu trampo, seu estudo, breca um cano do PM. Pobre informado, engatilhando o raciocínio. É embaçado, qualquer país treme quando a sirene do carro funerário tocar entre as flores lá no caixão. Quero ver um mano digno, não marionete, que morreu na mão da rota, apenas outro ladrão. Aqui diz facção, facção, brincando de marionetes. É o sistema brincando de marionetes, brincando de marionetes. É o sistema brincando de marionetes. Aí, mano, aposente o seu calibre, dispense a farinha, desfaça a quadrilha. O nosso sangue, o cadáver embaixo do jornal, o moleque fumando crack, é o que o sistema brasileiro de corpos quer. Pobre se matando, pobre trocando tiro entre si, pobre morrendo na mão da polícia, pobre no cemitério. Seu trampo, seu estudo, breca um cano do PM. Mano informado, digno, se valorizando. É embaçado, mano, o Brasil treme. Eduardo Dundum, Eric 12, facção central, 1998, brincando de marionetes.